Para os mais apressados e têm essa disponibilidade, hoje é quinta-feira e estão a ouvir mais uma vez o Caso Fazem, Caso Tocam, o programa que nos últimos 3 anos, já a caminho de 4, traz uma banda para destaque ao longo da semana e traz um protagonista dessa banda para falar sobre esse seu projeto. Para os menos apressados, estão a ouvir isto no sábado, que é a repetição do programa, e estamos a falar de Soca de Lamb. Efetivamente, mais um projeto que resolvemos fazer aqui destaque na Boa Nova, a propósito de que nesta mesma semana sai para venda o seu novo álbum, é o seu segundo álbum, segundo registro, e que álbum é este? Vamos falar sobre ele, Heads and Chairs. Mas, claro, como é habitual, sabem bem que tem aqui connosco um dos protagonistas da banda, ao telefone, porque enfim, a distância, uma vez mais, isso obriga. Falamos de Afonso Cruz, que vai desde logo explicar porquê de Soca de Lamb. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, obrigado. Boa tarde. Afonso, então porquê de Soca de Lamb? Enfim, que é um prato não tanto típico português. Foi uma tradução literal de ensopado de borrego. Uhum. Nós gravávamos aos domingos em minha casa, e como éramos muitos, eu fazia, fazíamos um ensopado ou uma comida de tacho. Mas como fiz mais de uma vez ensopado, acabámos por optar por fazer aqui uma tradução literal e escolhemos o nome de Soca de Lamb. Some piece of bloody world. já percebemos tudo que é um homem ligado à culinária, mas claro, não é essa a razão pela qual se juntaram, não é? Não, exatamente. E falamos aqui da música, não é? E pelo que percebi, enfim, o ponto de encontro era ali na Almirante Reis, ali, enfim. Pois. O ali, aqui estamos a falar em Oliveira Hospital, portanto, o ali é bem, bem mais longe. Claro. Tinha um apartamento, nessa altura tinha um apartamento muito grande e tinha possibilidades de ter lá material de estúdio. E foi isso que fizemos, gravámos o CD em casa, num apartamento, com calma, aos domingos, até porque todos trabalhamos, todos temos outras profissões e, portanto, só tínhamos disponibilidade aos fins de semana. E por isso o álbum foi todo gravado ao longo de um ano e sempre aos fins de semana, especialmente aos domingos. Daí, recentemente, se chamar na altura Home Made Blues, não é? Exatamente, porque assim feito em casa. Temos de ser sinceros, é um disco que passou à margem de Boa Nova. Também por culpa vossa, que não fizemos chegar cá, portanto... Nós não fizemos promoção quase nenhuma, até porque o disco foi, não foi propriamente uma coisa pensada nesse sentido. Inicialmente foi quase uma... decidimos gravar um disco, foi mais ou menos assim. Até porque os músicos, alguns deles, nem sequer se conheciam. Nós começámos a gravar umas bases, umas composições... E depois fomos juntando músicos. E, portanto, só começámos a ensaiar depois de termos o CD. Ou seja, a banda nasceu depois do disco. Hats and Shares, portanto, que foi gravado no ano passado e que sai agora para a estampa, já tem um pressuposto completamente diferente. Claro, tem características completamente diferentes, porque agora já nos conhecemos muito bem, já ensaiámos muitas vezes, já tocámos muitas vezes juntos, tocámos estas músicas todas que estão gravadas aqui muitas vezes, conhecemos-las muito bem e também acrescentámos muitos instrumentos, fomos acrescentando bastantes mais instrumentos, especialmente sopros. Agora temos vários saxofones, temos clarinete, trompete, temos concertina, temos um banjo, temos um lap steel, tudo instrumentos que não tínhamos no primeiro CD. A criação deste Hats and Chairs, já lá iremos saber o que é que quiseram saber com este título, foi sendo feito ao longo deste tempo, do que vem desde o Homemade Blues, ou houve uma clara tendência de o fazer mais junto à criação do próprio disco? Não, fomos fazendo. E aliás, muitas vezes até tocámos as músicas do nosso CD ao vivo, por impaciência, acho que foi. mas foi uma coisa que fomos fazendo, não foi, não nos fechámos uma semana em estúdio para gravar o CD. Palabra brutaliza. quem tem hipótese de ver as vossas fotos é sempre com o chapéu à cabeça. E os shares, ao que percebi, têm a ver que vocês gostam de espetáculos com gente sentada. Aliás, até há assim mesmo, um espetáculo designado assim, espetáculo para gente sentada, não é? É porque é um tipo de música que se presta a que as pessoas estejam sentadas. E nós também, a maior parte dos músicos estão sentados, menos aqueles que pelo tipo de instrumentos que tocam, têm de o fazer em pé, como é o caso do contrabaixista. Uhum. E também a vocalista também está em pé, claro. Mas o resto toca sentado. Quem ouvir este disco, e enfim, as pessoas foram ouvindo aqui na Boa Nova ao longo desta semana e agora têm a oportunidade de ouvir ao longo desta entrevista, dificilmente se consegue estar sentado. Não tem essa noção que puxa ao pezinho de dança. Algumas músicas, sem dúvida, sim. E têm tido essa, enfim, esse feedback nos espetáculos? Por vezes, sim. Depende também do tipo de sala e do tipo de ambiente onde tocamos. Mas por vezes, sim, as pessoas começam a dançar. Mama! Ask the preacher man, won't you please bless my child? Ain't no faith can save his soul, for his bones shall rise from his grave. Your mojo hand, I was shot once, step twice. Now my boat will rise from my um desafio que normalmente fazemos quando estamos a fazer estas entrevistas e que vou antecipar, algum momento guardo para o fim, mas vou antecipá-lo já, até para percebermos mais onde é que vocês se situam. Imaginem, o primeiro desafio é este, são três. Sim. O primeiro começa aqui. Imagino que venham ao Livro do Hospital fazer um concerto. Sim. E que podem trazer convosco duas bandas. Quem é que escolheriam? Portuguesas ou... Portuguesas, pois o desafio seguinte será o inverso. Zagico Só, por exemplo. Já foram nossos convidados aqui em estúdio, por duas vezes. Uma proximidade, pois. Aliás, dois dos, se eu te lembro, tocaram no último CD deles. Já tínhamos referido aqui, é quando a entrevista do Lago do Wolf. E os Dead Combo, por exemplo. Seria Dead Combo. Uma excelente opção. imagino que vem uma banda da cena internacional e que vem a Portugal e que escolhe a Soca de Lampas que fez a primeira parte. Sim. De quem gostaria muito de fazer a primeira parte? Isso aí já... Bom, eu pessoalmente gostaria muito de fazer uma primeira parte de Tom Waits, por exemplo. Uhum. Mas uma banda muito desconhecida e que também gosto muito são os The Moonlighters, por exemplo. São de Nova York. Vou ter cuidado de procurar, até porque, de facto, ainda bem que disse desconhecido, porque, enfim, ia-me sentir ignorante, mas não conheço de todo. Não, é muito pequenina, é uma banda muito pequenina, que são, é uma banda um pouco com as mesmas influências que nós, mas muito mais puristas. Portanto, uhum. Soa realmente a uma coisa antiga. Não é tão... Não tem guitarras elétricas, não tem nada de... Não tem muitas das coisas que nós temos no som. É diferente. Uhum. Terceiro, e já me disseram que é o mais difícil desafio. E este é assim: imagino que vai haver um tributo a um autor português, um autor, um músico português, e que escolhe a Soca de Lampas que irei fazer uma versão de um tema. De quem gostariam de participar num tributo? De um autor português? Um autor, um cantor. Mas vivo, morto? Vivo, é indiferente. Tem a celeridade de escolha. De um autor português. Sei lá, Zé Zeca Afonso, não sei. E se fosse Zeca Afonso, que tema que escolheriam? Não faço ideia. Não faço ideia. Foi um desafio que ainda não se pôs? Fazer uma cover de um autor português? Já experimentámos fazer uma versão de um fado da Amália. Do fado Cansaço, uhum. Que foi. Mas depois não ficámos muito contentes com o resultado e acabámos por desistir. Isso significa que essa dificuldade de escolha, de que as vossas referências que vão buscar, se fosse em Nova Orleans seria fácil, em Portugal torna-se complicado? Não tanto. Claro, quando a gente pensa no mundo inteiro, é muito mais fácil encontrar muitas coisas, não é? Uhum. Porque há muito mais. E em Portugal não há assim tanta coisa. Por isso acho que é mais por aí que há alguma dificuldade. Boa Nova. Um mundo de emoções. Unhappy life's the only cause of true unhappiness and loose feelings. Singing like coffee for temos aqui um disco, como diz há pouco, enfim, que já foi um disco gravado em estúdio, não tanto no meio dos ensopados de borrego. Quais são as grandes diferenças que encontra neste, no produto final? Entre o primeiro e o segundo. Exato. Eu acho que este é um álbum com mais pensado, portanto, é menos artesanal do que o outro. O outro acaba por ter também interesse nisso, portanto, nisto não é uma qualidade nem um defeito, é apenas uma diferença. Acho que tem mais instrumentos, como disse há pouco, portanto, está mais orquestrado, está mais pensado nesse sentido também, e, portanto, as músicas são um pouco mais complexas. Há menos incidência também nos blues tradicionais, nos blues acústicos, e há uma influência maior do jazz do princípio do século XX. E, de resto, também tem uma ou duas músicas, talvez três, que têm influências externas à música americana, ou norte-americana. Temos uma música com três tempos, que normalmente é mais comum no fado, é mais comum na música francesa ou música italiana, especialmente no acordeon. É uma valsa. E temos também uma música com dois tempos, que faz lembrar um pouco músicas de leste, bom, por aí. E, portanto, acaba por ser um álbum mais eclético, com mais influências do mundo e menos específico em relação aos blues. One more day and just begun, and I was stuck along the tarmac on a packed suburban road, hopelessly moving, hopelessly moving. I faced this girl with a curly red hair, driving a four-wheel, staring at the sky. And I frightened smirked at her eyes. We're slowly moving, we're slowly moving. When she smiled back with a blink of an eye, all the lights on, all the cars gone. For a minute I believed that life was made for me. I'm still moving, I'm still moving, I'm still moving, I'm still moving. Estão aqui a apresentar os seus colegas, agradeço que o faça, antes de chegarmos aqui às participações que entram disto também. Sim, então vou começar pelo Miguel Lima, que é o baterista, Depois há o Gito, que é o contrabaixista, o Vasco Condessa é o pianista, depois o Tiago Albuquerque toca saxofones, toca clarinete, trompete, concertina, guitarra e o ukulele. E há a Mariana Lima, que é vocalista, pelo menos a vocalista principal, toca também saxofone e por vezes também toca o ukulele. E eu, por vezes também canto, uma outra música, toco guitarra, banjo, lap steel, harmónica e o ukulele. E acho que não me estou a esquecer de nada. Muito bem. Assim, temos aqui mais instrumentos que músicos, não é? Sim, bastante. Portanto, mais. Ou seja, quase na proporção do dobro, não é? Thank you. são aqui dos convidados. Alguns já conhecidos aqui da Boa Nova, que já várias vezes falaram, nomeadamente estamos a falar dos Dead Combo, que foram entrevistados há pouco tempo aqui da Boa Nova, tanto o Pedro Gonçalves e o Tó Trips, mas não ficam por aqui. Falam-me nessas participações, se foi fácil conjugar com eles e, por sua vez, porque é que entenderam que podiam enriquecer com essas participações também? Bom, alguns eram amigos de alguns elementos da... Aliás, todos eram amigos de alguns dos elementos da banda, e achámos que em algumas músicas se adequavam perfeitamente. O caso, por exemplo, do Reis no trompete, ele já tinha tocado connosco no Maxime, por exemplo, e para nós era perfeito ter um trompete, e especialmente um músico como ele. Então falamos de Nuno Reis, tanto que de outros nomes podemos conhecer dos Clube Hipnose, não é? Exatamente. E depois o caso do Jorge Fortunato, que toca nos 49 Special, porque tínhamos uma música com um ambiente havaiano, cá está mais uma música que não tem muito a ver com blues, e precisávamos de um Epsteel ou alguém que estivesse um pouco mais à vontade com o instrumento, e o Jorge Fortunato é sem dúvida cá em Portugal um dos melhores. E no caso do Todd Trips e do Pedro Gonçalves foi porque tínhamos uma música que achámos que era perfeita para eles darem um contributo. O Alma Sessão, não é? Alma Sessão. I have almost one soul and almost one heart. A skirt with flower pattern and almost will to part. As gosto sempre de enaltecer a parte gráfica. No vosso, de sobremaneira. É um trabalho muito bem concebido. É pena que, enfim, que via rádio não conseguimos mostrar o quão bom está feito, o gosto que houve na impressão e no papel escolhido, portanto, que não fica barato, seguramente. Qual é a vossa quota parte na escolha deste material e na maneira como ele está graficado, digamos assim, e de que, além de estar pintado, não é, tem relevos ainda por cima? Tem o verniz, sim. Então, faça favor de me explicar esta escolha pessoal vossa. Sim, é uma escolha pessoal. A capa do CD foi feita por minha mulher e pelo Gito, que é o nosso contrabaixista. Portanto, é mais um, nós somos uma banda muito familiar. Quase todos temos relações familiares uns com os outros. Há sim, primos, porque, há cunhados. Sim, porque estas coisas tivessem que ser pagas, enfim, não há dinheiro que resista, não é? Pois, é mais complicado, sem dúvida. E como temos pelo menos dois ou três designers dentro da banda, é fácil também, e ilustradores também temos, e portanto, e publicitários, portanto estamos muito ligados à comunicação, por isso também é muito mais fácil conseguir ou esforçarmos por ter um produto esteticamente mais conseguido. E depois há a parte gráfica que, enfim, num disco de edição de autor, torna tudo mais complicado, não é? Mais ou menos, também não é assim um investimento assim tão grande quanto as pessoas possam imaginar. Então, assim, se conseguiram fazê-lo dentro de um orçamento limitado, então, mais de parabéns estão, porque efetivamente pressupõe aqui um trabalho muito, muito bom e que é agradável. E acima de tudo, para quem está na prateleira e passar por uma panóplia de discos com o tradicional plástico, aqui tem que parar, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que vale a pena investir no aspecto gráfico, até porque cada vez mais as pessoas sacam coisas na internet, etc. E quando os objetos são bonitos ou têm uma preocupação nesse sentido, as pessoas também têm mais vontade de o ter, acho que. Portanto, acho que é importante para combater um pouco também a pirataria, não é? Oh, that's blind moth. I'll burn without a fight. But now I stand where I started, with just my soul to sell, money to pay for my sins, facing death and east of hell. Death and east of hell. Death and east of hell. E chegamos precisamente a essa questão. Estás a falar da questão da venda dos discos. Criam expectativas, não? Temos algumas expectativas. Temos mais do que tínhamos no primeiro, que era completamente preciso. Nunca tínhamos tocado ao vivo quando tínhamos o disco gravado e nas lojas. Portanto, e neste aqui não. Portanto, já temos algumas pessoas que nos conhecem, já temos alguns espectadores que costumam ir aos nossos concertos e, portanto, esperamos vender um pouco mais, ou bastante mais, do que o outro. Sentiram a necessidade de editar este disco porque, efetivamente, havia a expectativa do vosso público, ou que quiseram marcar, atenção, estes somos nós, no ano de 2009-2010? Tínhamos, eram muitas músicas já feitas, tínhamos muitos originais. Aliás, este é um disco de originais. Uhum. Nós acabámos por aplicar as versões, tocamos ao vivo, mas tínhamos músicas a mais, acabámos por tirar, e, portanto, como tínhamos muita coisa, tínhamos muito material, faria todo o sentido gravar um disco. E, pronto, aconteceu naturalmente também. Fomos gravando com calma, nunca tivemos pressão nenhuma, até porque não temos uma editora grande, não é? Não somos uma... editamos por nós, temos uma distribuidora, uma boa distribuidora, que é Compact Records, mas, portanto, não temos pressão de nenhum tipo. Por isso, para nós é excelente. Podemos fazer aquilo exatamente como queremos e gostamos. Na vossa opinião, qual é a melhor montra de uma banda como vós? Como é que conseguem chegar às pessoas? Não faço ideia. Não sei qual seria a melhor montra. Eu acho que as pessoas falarem de nós, irem a um concerto, ou ouvirem o disco e gostarem, passarem. Acho que passar a palavra é muito importante. Mas agora, claro, têm este disco, e isso é uma banda portuguesa, nacional, e querem seguir naturalmente Almirante Reis, não é? Não ficar por aí. O que é que sentem que devem ser apoiados para que, de facto, as pessoas, porque se não chegar a música a elas, passam desconhecidos, não é? O que é que sentem que tem que haver apoio a vós e a outras bandas nacionais para que, efetivamente, as pessoas ouçam, pelo menos, para perceberem se gostam ou não? Sim, bom, quer dizer, há sempre poucas salas, não é? Então, toda a gente se queixa disso. Para dar concertos, mas também não há muita imprensa, não há muitos espaços para, especialmente nos meios de referência, etc. Não há muita coisa sobre bandas portuguesas, acho eu. Aliás, não há muita coisa sobre a cultura em geral, e isso acho que é um mal mais transversal, não é só a respeito da música. E, bom, enfim, mas a música e as bandas novas não vivem um bocado desse déficit, não é? Que temos no nosso país. Claro. Isso é muito difícil e é quase impossível de ultrapassar. A gente já sabe como é que é, não é? Se a banda não vende, também não faz sentido colocar e fazer uma entrevista grande num jornal, por exemplo. É a pescada de rabo na boca. Exatamente, não é? Mas se não fazem uma entrevista grande, a banda também não vende. E, portanto, é muito difícil ultrapassar este ponto. Há ali um ponto charneira onde é preciso ultrapassar, senão... No entanto, a vossa música, vamos dizer assim, e sem querer chocar ninguém, mas chocá-los a vós, não é uma música de consumo imediato. Portanto, é uma coisa para ouvir, gostar, mas ir ouvindo e, enfim, ir assimilando. Portanto, não há aqui um dedo pop, uma coisa para usar e gastar fora, não é? Sim, nós não queremos, nunca quisemos fazer uma coisa muito, muito comercial, muito pop. Portanto, acabamos por fazer as coisas que gostamos. Como eu disse há pouco, não temos muitas pressões e, portanto, vamos fazendo as coisas e vamos compondo também as músicas com alguma complexidade, também como se fazia no início do século XX, em que as músicas tinham muitas partes, algumas mudanças de ritmo e algumas substituições de acordes um pouco mais complexas, à semelhança do jazz e até do jazz hoje em dia. E pronto, basicamente acho que é isso. Que tem ideia de quem é a pessoa que vai andar com o vosso CD no carro? Eu espero que não haja nenhum tipo de pessoa. Uhum. Eu costumo dizer que, que os amigos da minha mãe, a minha mãe gostam do CD. A minha mãe é normal, não é? Mas não vamos por aí, porque aí... Há uma série de gerações a gostar e eu imagino que seja possível encontrar todo o tipo de pessoas a ouvir este CD. Ou pelo menos quero acreditar nisso. Obrigado por tudo, Afonso. Espero que tenhamos contribuído, enfim, nessa divulgação um bocadinho à nossa escala. Claro. Obrigado. See more.